Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, apresentou o programa Mensageiros da Fé. Volte a nos ouvir em nossa próxima programação. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. ZYK592, Sociedade Rádio Ibitinga M, transmitindo desde Ibitinga, São Paulo, com cobertura para mais de 50 cidades da região. 6 mil watts de potência. Uma emissora do grupo De Roça de Comunicação, operando em 1110 kHz. Rádio Ibitinga, 24 horas levando a palavra de Deus até você. 8 horas. E agora, pela graça de Deus o Todo-Poderoso, um programa só por Deus com a pastora Raquel Quaresma. Desejamos que todas as pessoas ouvintes sejam grandemente abençoadas e edificadas na grande palavra, a palavra do Todo-Poderoso. Programa só por Deus. Direção e apresentação, pastora Raquel Quaresma. Teu coração construído, eu sei que algo novo saindo à luz. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja é pra que me venha poder te ver em mim? Que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. Enquanto estou indo, através de mim seja conhecido. Você apareceu como eu quero ser. Como você é essa dor, venha transformar o que sou. Pude quebrar cadeia e saudar, e a Deus somente adorar. Nele vou depender. Thank you. a tua palavra permanecerá. Mas é...